sendo que esses saberes e suas diferentes formas de transmissão e recepção não são neutros, mas permeado por abre aspas, processos de hierarquização ou estratificação fecha aspas, Forkin, 1992, página 41, que determinam quais são necessários ou não em um dado momento histórico, político ou cultural. Interessa-nos aqui, dentro dessa gramática específica do contexto escolar vinculada pelos livros didáticos, analisar os discursos presentes nestes livros do sexto ao nono ano que estabelecem relações do conteúdo da AIDS com representações de morte, dor, castigo, culpa. Representações que atravessam os corpos dos seus leitores, causam marcas, inscrevem-se a partir de redes de poder e saber, de significados que, abre aspas, regulam e organizam as condutas e práticas, participando do estabelecimento de regras, normas e convenções através das quais é ordenada e governada a vida social, fecha aspas, Wortmann 2001, página 156. Evidenciando como as imagens e textos presentes nestes livros configuram uma abre aspas gramática do terror fecha aspas que assola as mentes e os corpos dos sujeitos, para o controle da vida, dos corpos e comportamentos preventivos considerados necessários para a produção do sujeito saudável. Que representações sobre AIDS são vinculadas nos livros didáticos do sexto ao nono ano, de que forma são abordadas, que tipo de sujeito aluno é produzido, se pretende atingir, através dos conteúdos da AIDS, quais as formas de regulação, práticas de controle são inscritas sobre os corpos dos sujeitos através do conteúdo da AIDS. Problematizando, desta forma, as táticas e estratégias utilizadas pelos livros didáticos para o investimento e controle da produção de subjetividades e de processos identitários, Novoa, 2007, página 16, questionando e contextualizando as imagens e discursos destes livros, entendendo a abre aspas, linguagem e o discurso como instrumentos fundamentais por meio dos quais as representações sociais são formuladas, veiculadas, assimiladas, e de que o real social é construído discursivamente. Fecha aspas, Rago, 2013, página 30. O sujeito nada mais é do que o efeito de diferentes formas de emissão e expressão da linguagem, dos discursos, dos textos, das enunciações, efeito das relações de poder-saber e dos modos de subjetivação, das abre aspas, práticas e processos heterogêneos por meio dos quais os seres humanos vêm a se relacionar consigo mesmos e com os outros como sujeitos de certo tipo fecha aspas, Rose. 2001, página 36. Através das práticas de subjetivação que os sujeitos são descritos, nomeados, classificados e categorizados, seja através das relações culturais, de gênero, etnia, idade, etc. Ao mesmo tempo, a linguagem não é fixa, homogênea, também se modifica, está em processos de lutas e conflitos, adquirindo novas roupagens em diferentes contextos, épocas, culturas, processos educacionais e históricos. Corpus da pesquisa. Foram analisados para esta pesquisa, um total de 16 livros didáticos de ciências do sexto ao nono ano de 2000 a 2011, presentes em 5 escolas da rede municipal de ensino de Florianópolis localizadas na região norte da ilha. Estes livros estavam disponíveis nas bibliotecas destas escolas para consulta da comunidade escolar, sendo que já tinham sido utilizados em anos anteriores, pois fizeram parte da escolha do livro didático destas escolas nos anos mencionados. Sobre as escolhas dos livros didáticos mais especificamente, elas ocorrem a cada 3 anos e obedecem a regras específicas determinadas pelo Ministério da Educação, MEC, e disponíveis no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, onde as escolas devem se comprometer com regras como a transparência do processo de escolha, possuírem mais de 100 alunos. Estarem cadastradas no censo escolar. Abre aspas 2. Compromissos relativos à conservação, devolução e remanejamento dos livros, conforme Resolução nº 60, de 20 de novembro de 2009, compete à escola. 2.1. Promover ações eficazes para garantir o acesso, uso, a conservação e a devolução dos livros didáticos reutilizáveis pelos alunos, inclusive promovendo ações para conscientização de alunos, pais ou responsáveis, e 2.2. Promover o remanejamento de obras excedentes ou não utilizadas pela escola para atender a outras unidades com falta de material. 3. Compromissos relativos ao uso, guarda e sigilo da senha e do código de segurança, conforme Carta Circular nº 002 de 2012, considerando que a direção de escola é responsável pela guarda e sigilo da senha da escolha, enviada pelo FNDE e na Carta Amarela 3.1, a direção deverá designar um responsável para efetuar a escolha. Do PNLD 2013 na internet, fecha aspas, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2013, online, compromissos relativos à moralidade e isonomia no processo de escolha, conforme Portaria Normativa N7, de 5 de abril de 2007. Ministério da Educação, 2007, online. Após registro da escolha dos livros didáticos no formulário online, através do acesso com senha enviada pelo FNDE à direção da escola, as editoras enviam às escolas a quantidade de livros necessários. Ao chegarem às escolas e serem conferidos, os livros devem ser catalogados na biblioteca da escola e colocados à disposição de professores e alunos. Destes 16 livros, encontrou-se em 10 deles discursos em comum que ressaltam as concepções de risco e morte sobre o conteúdo da AIDS, constituindo uma abre aspas gramática do terror fecha aspas a ser aqui investigada e analisada. São, através do consumo das narrativas e imagens, suas diferentes formas de endereçamento presentes nos livros didáticos, que serão produzidos saberes e conhecimentos, localizando os leitores em um determinado lugar social e ideológico, formando uma abre aspas, mensagem polissêmica, uma cadeia flutuante de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros fecha aspas, Barthes. 1990, página 32. Os livros didáticos fazem parte de políticas educacionais estabelecidas dentro de relações de poder e saber em campos de lutas entre os saberes a serem vinculados, neste sentido, constituem-se em artefatos da cultura escolar compondo currículos e práticas pedagógicas, formando determinadas identidades e subjetividades. Neste sentido, tem-se o livro didático como fonte de análise que permite investigar os saberes, as práticas educativas, os arquétipos, o processo de escolarização que permeiam o currículo, repletos de intenções e contradições, para Bourdieu e Chartier, 1996, página 248, abre aspas, um livro não chega jamais a um leitor sem marcas. Ele é marcado em relação ao sistema de classificações implícitos, quando chega a um leitor, está predisposto a receber suas marcas históricas. Fecha aspas. Além disso, servem como importantes documentos para se perceber como é abordado o conteúdo da AIDS e seus desdobramentos, ou seja, as estratégias de prevenção, cuidado, contágio, sua eficácia e formas de apreensão pelos sujeitos alunos, abre aspas. O livro didático vem sendo incorporado como importante fonte de análise para se investigar a escolarização dos saberes e de como seu ensino tem sido organizado e praticado ao longo do tempo. Fecha aspas. Silva, 2006, página 3. Os saberes prescritos pela escola e seus artefatos de poder devem ser, permanentemente contestados, subvertidos, desafiados, demonstrando que tanto as identidades quanto as subjetividades são mutáveis históricas. Corpos no abismo. A AIDS enquanto caráter de abre aspas doença incurável fecha aspas revela-se enquanto uma epidemia repleta de significações, aonde algumas irão se modificando e outras não, ao longo dos estudos científicos sobre a doença, seus avanços e descobertas. A ênfase na imagem do corpo do doente de AIDS, sua fragilidade e impotência sobre a doença, os chamados abre aspas sinais corporificados fecha aspas, Goffimani, 1982, página 70, é marcada em propagandas de TV, filmes, revistas, as características mais marcantes destas transformações são, perda de peso, diarreia, queda de cabelo, caroços. Manchas pelo corpo, fraqueza, sudorese noturna, anorexia, febre, facilidade em desenvolver infecções, Aoki, 2001, página 4. Essas representações chegam aos livros didáticos através de imagens, textos, ilustrações, exercícios, condenando o corpo do doente à morte. O seu final trágico seria punição pela má conduta de caráter moral, sexual ou religioso. O sujeito nomeado como aidético, agoniza, sua morte civil é decretada pelo seu desvio abre aspas, decorrência de sua culpabilidade, e cuja existência é a expiação do pecado de seu nascimento fecha aspas, Schopenhauer, 2001, página 125. As primeiras campanhas de prevenção vinculadas pela mídia estabeleciam a ligação entre sexo enquanto comportamento de risco, pelos chamados grupos de risco e a punição, seria o castigo pela relação da síndrome com a morte, GM, 1997. Frases impactantes e que ao mesmo tempo refletem o vazio, um lugar sem rumo, e sem saída estão presentes nos livros didáticos, tais como, abre aspas não tem tratamento conhecido, leva à morte fecha aspas livro para a sétima série, Luz, Santos, 2006, página 104, abre aspas infelizmente temos visto vários casos de fracasso dos medicamentos fecha aspas. Livro para a sétima série, Pedersoli, Wellington, 2005, página 120, abre aspas a pessoa com AIDS, pode ter diversas infecções causadas por fungos e até câncer. São os micróbios que acabam provocando a morte da pessoa com AIDS. Infelizmente ainda não há vacina contra a AIDS fecha aspas livro para a sétima série, Geontnager, 2005, página 223, abre aspas o organismo fica tão debilitado que até mesmo uma simples infecção pode levar à morte fecha aspas, livro para a sexta série, Costa, A, 2008. Página 80, abre aspas atualmente, um coquetel de remédios mantém a vida do doente, mas a AIDS ainda continua sendo fatal fecha aspas, livro para o nono ano, Figueiredo, Condeixa, 2009, página 220. O primeiro caso de AIDS registrado no Brasil foi em 1980, com óbito em pouco tempo, Oliveira, Weinstein, 2004, página 22, abre aspas. Há discussões sobre quando foi diagnosticado o primeiro caso de AIDS no Brasil e provavelmente o vírus chegou por aqui antes, pois em geral decorrem entre 5 e 10 anos entre a contaminação e a presença da doença propriamente dita fecha aspas, Amato Neto, Pasteur. Que, 2012, abre aspas a doença aumentou progressivamente no Brasil até 2002, depois chegou a apresentar uma redução gradual até 2007, mas nos últimos anos voltou a crescer fecha aspas, Orbis. 2010, online. O número de casos de AIDS notificados no país, desde 1980 até 2002 era de 258 mil. Em 2003 são 310.310, em 2005 são 371.827. Em 2006, registros de AIDS no Brasil ultrapassam 433 mil, Ministério da Saúde, 2013, online. Em 2009, houve aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, abre aspas. Os números do Ministério da Saúde mostram que o Brasil está perto de registrar o caso número 600 mil de AIDS no país. Fecha aspas, Orbis, 2010, online. De 1980 e junho de 2011, 608.230 pessoas foram infectadas com o vírus da AIDS no Brasil, Costa, G, 2011, online. Neste período de 2002 a 2009, houve ações governamentais para o controle e prevenção da doença, como a 14ª Conferência Internacional sobre AIDS realizada em Barcelona, o 2º Fórum em HIV, AIDS e DST da América Latina, em Havana, Cuba. Em 2005, o tema do Dia Mundial de Luta contra a AIDS no Brasil aborda o racismo como fator de vulnerabilidade para a população negra. Em 2006, Toronto recebe 20 mil pessoas para a 16ª Conferência Mundial sobre AIDS, o maior evento sobre AIDS no mundo. Em 2006 se reduz em 50% o preço do antirretroviral tenofovir. Em 2008 há a conclusão do processo de nacionalização de um teste que permite detectar a presença do HIV em apenas 15 minutos. Em 2008 foi realizado o 7º Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS, em Florianópolis. Em 2008 o Prêmio Nobel de Medicina é entregue aos franceses Françoise Barré-Simons e Luc Montagnier pela descoberta do HIV, causador da AIDS. Em 2009 o Programa Nacional de DST e AIDS torna-se Departamento da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e o Programa Nacional para a Prevenção e Controle das Hepatites Virais é integrado a ele, Ministério da Saúde, 2013, online. Traçando uma relação dos dados ao longo dos anos e abordagem da doença, nos livros analisados de 2000 a 2001 não há uma preocupação em enfatizar a morte, em 2002 já aparece uma referência em seus discursos quando há um aumento nos casos, esse discurso reaparece em 2005. Após uma queda dos casos em anos anteriores. E de 2005 a 2009 o discurso da morte é recorrente nos livros didáticos, acompanhado pelo aumento gradativo do número de casos no Brasil. Em 2009, com a ampla divulgação das pesquisas e ações sobre a doença e, ao mesmo tempo, com o gradativo aumento do número de casos do Brasil principalmente entre os jovens, Queiroz, 2010, online, com idade entre 15 a 24 anos, redação, 2013. Online, os livros didáticos para os últimos anos do ensino fundamental estudados, adotam também ilustrações para enfatizar a relação entre a doença e a morte, como em duas figuras apresentadas na obra de Figueiredo e Condeixa, 2009, página 143-144. Ambas as figuras estão localizadas no centro da página, atraindo o olhar do leitor, com cores fortes que atraem o olhar mais do que o texto escrito presente na parte de cima do livro. São imagens de fotografias de atos reais que representam algo ocorrido e possível de acontecer. Ao lado da figura 1, a frase, abre aspas, segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, desde 1981 quando surgiu a doença, a AIDS já matou cerca de 25 milhões de pessoas no mundo, fecha aspas, enfatiza a morte e a disseminação da epidemia pelo mundo e cada vez mais próxima dos sujeitos. Canto, 2009, página 264, apresenta uma imagem na abertura do capítulo sobre reprodução humana que irá abordar o conteúdo da AIDS, relacionando-o com a prática sexual, representada pelo laço vermelho, símbolo do Dia Mundial de Luta contra a AIDS que está em destaque no centro da página. As cores em vermelho também referem-se ao sangue contaminado, presentes no laço, na ponte, na parte superior da imagem e na sombrinha segurada pela mulher acima de sua cabeça, indicando que ela está ou poderá ser contaminada. A mulher caminha carregando uma bolsa preta em uma ponte que não determinada o seu início ou fim, ou seja, ela estaria sem saída, sem rumo, sob o infinito do abismo das águas do rio abaixo da ponte, abre aspas desacreditada, fecha aspas numa situação de abre aspas morte anunciada, fecha aspas, Sefiner, 1995, página 391. A mulher está presente e é representada na imagem, cujo endereçamento se dá pelo que foi enfatizado a partir da década de 90, onde as mulheres estavam se tornando um dos grupos de risco mais afetados pela doença, Santos, 2002. Alvo de campanhas e índices, a mulher cabe a responsabilidade pela prevenção do vírus, cuidado e conhecimento com seu corpo, seja cobrando uso de preservativos do parceiro ou ela própria tomando medidas de precaução. Abre aspas, a responsabilidade do autocuidado é apresentada de forma descontextualizada, sem levar em conta os limites da vontade pessoal em um espaço que é eminentemente relacional e, no caso de um grande número de mulheres, caracterizado pela desigualdade de poder, Santos, Oliveira, 2006, página 9. Sobre essa questão da mulher ser representada nos discursos dos livros como foco de transmissão, responsável pelo controle da doença, encontramos outros exemplos, abre aspas, as mulheres devem consultar um ginecologista uma vez por ano para fazer exames. Esses exames podem diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis. Fecha aspas. Livro para a sétima série, Geontnagder, 2000, página 221. Abre aspas. As mulheres são assim mais facilmente contaminadas do que os homens. Fecha aspas. Pedersoli, Wellington, 2005, página 116. Abre aspas. Uma das principais medidas contra a contaminação do HIV é conscientizar mulheres portadoras do HIV a respeito do risco da contaminação para o filho durante a gravidez. Fecha aspas. Livro para a sexta série, Costa, A, 2008, página 81. Desta forma, as imagens dos livros didáticos também podem ser, abre aspas, lidas, fecha aspas, como representações de gênero que produzem determinadas subjetividades, sentimentos e entendimentos culturais e sociais acerca da doença. Ensinam como homens e mulheres devem se relacionar com o mundo e que valores esse mundo elege como socialmente aceitos para cada gênero. Furlani, 2008. Corpos em risco. Abre aspas. Em nosso país, há mais de 1 milhão de pessoas portadoras do HIV, 2001. E esse gigantesco número de brasileiros, em sua maioria, são sexualmente ativos. Fecha aspas. Abre aspas. Por isso, a AIDS deve ser considerada uma enfermidade muito grave, que todos devem se esforçar para evitar. Fecha aspas. Livro para a sétima série, Pedersoli, Wellington, 2005, página 116-119, abre aspas. Pessoas infectadas pelo vírus, mesmo que não apresentem sintomas, podem transmitir a doença. Fecha aspas. Abre aspas. Nunca é demais lembrar que, por enquanto, a AIDS não tem cura. Por isso, a única solução é se proteger. Fecha aspas. Livro para a sétima série, Geontnagder, 2005, página 223, abre aspas. Infelizmente, a AIDS não tem cura, é preciso se proteger. Fecha aspas. Livro para a sétima série, Geontnagder, 2000, página 224. As frases acima e a citação, abre aspas. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Fecha aspas. De Albert Einstein, presente no livro didático para a oitava série, Santana, et al., 2008, página 200, investem na noção do atributo de risco para a AIDS. Sendo a prevenção, o cuidado, vigilância sobre si a melhor forma de prevenção. O risco e suas consequências é atribuído a uma questão individual, que se não controlado ou evitado irá tornar-se um problema social, pois, abre aspas, à medida em que o poder se torna mais anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais é exercido tendem a ser mais fortemente individualizados. Fecha aspas. Foucault, 1999, página 197. O risco em si, através das frases analisadas nos livros, transparece a noção de algo abstrato, não palpável, invisível, mas que, ao mesmo tempo dependendo da conduta do sujeito, pode não se proliferar. Abre aspas. Mais do que o câncer, e de modo semelhante à sífilis, a AIDS parece ter o poder de alimentar fantasias sinistras a respeito de uma doença que assinala vulnerabilidades individuais tanto quanto sociais. O vírus invade o organismo, a doença, ou o medo da doença, invade toda a sociedade. Fecha aspas. Sontag, 1989, página 78. Para tentar controlar essa possível proliferação da epidemia, e tentando cada vez mais localizar, quantificar, conhecer e controlar os sujeitos contaminados, os livros também utilizam a vinculação de gráficos, índices e tabelas, onde os números são a estratégia e o recurso dessa probabilidade sentenciada pela morte, podendo ser citados os seguintes exemplos, abre aspas. Em 1987 havia 2 mil casos registrados. Em 1991, 22 mil casos. Observe que de 1987 a 1991, em 4 anos, o número de infectados aumentou 11 vezes. Fecha aspas. Livro para a sétima série, Pedersoli, Wellington, 2005, página 119, abre aspas. Adultos e crianças vivendo com AIDS no mundo em 2007. Total 33,2 milhões. Fecha aspas. Livro para o oitavo ano, Figueiredo, Condeixa, 2009b, página 97, abre aspas. Em 2007 houve 2,1 milhões de mortes decorrentes da AIDS e ocorreram 2,5 milhões de novas infecções pelo HIV. A cada dia, cerca de 6.800 pessoas são infectadas no mundo. Fecha aspas. Livro para o nono ano, Canto, 2009, página 275. O risco, ao mesmo tempo em que tem sua invisibilidade, ganha precisão ao ser representado por números e quantificado, buscando chamar a atenção de todos para seu elevado perigo. Os números são anônimos, podem ser ou atingir qualquer um, uma tecnologia de poder aliada para produzir o discurso da prevenção e do autocuidado. Essa demarcação e repetição dos índices nos livros, também são demarcadas em campanhas televisivas, jornais impressos, onde, mais especificamente, Florianópolis é a segunda capital do Brasil com mais casos de AIDS, segundo o Boletim Epidemiológico AIDS, DST, de 2011 com 57,9 casos a cada 100 mil habitantes, Estado. 2011, online, abre aspas. Entre 1986 e 2006, a AIDS comprometeu adultos jovens entre 30 e 39 anos residentes em Florianópolis. Destaca-se o aumento de casos entre adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos e 40 e 49 anos. Fecha aspas. Bastiani, Padilha, 2012, página 573. Corpos em guerra. Outra simbologia utilizada pelos livros didáticos com relação à AIDS é a de guerra, seja do corpo contra o vírus, e vice-versa, sendo que os discursos apresentam sempre o vírus como vencedor. Como inimiga, é a doença que invade o corpo de forma agressiva e incontrolável. Bastante limitado esse recurso costuma utilizar palavras-chave relacionadas à guerra e ao combate, como destruição, ataque, defesa, que também relacionam sentimento de medo e terror frente à doença ou ao seu portador. Abre aspas, a doença surge como consequência da destruição de um tipo importante de leucócito. Esta célula é responsável pela defesa imunológica do organismo. Como esta fica comprometida com a destruição maciça dos linfócitos, já que seu sistema de defesa fica inoperante, fecha aspas, abre aspas, as doenças associadas à AIDS podem também atacar pessoas sadias, fecha aspas, livro para a sétima série, Pedersoli, Wellington, 2005, página 114, 115, abre aspas, uma vez dentro dos linfócitos, formam-se novos vírus que irão atacar outras células. Aos poucos, o vírus destrói o sistema imune, que defende o organismo contra infecções. Com isso, a pessoa é atacada por diversos tipos de germes, fecha aspas, livro para a sétima série, Geontnajder, 2005, página 223. Considerações finais. Através da análise das concepções acerca da AIDS abordadas pelos livros didáticos de ciências do sexto ao nono utilizados por escolas do município de Florianópolis, verificou-se quanto a temática é permeada por diferentes campos de saber que articulam discursos, relações de poder, representações culturais, sociais e de gênero, ou seja, uma abre aspas epidemia das significações fecha aspas, Treicler. 19, página 357. O conteúdo presente nos livros didáticos, seja ele imagético ou textual, tem um importante papel na construção do imaginário social sobre a doença, atuando na construção de subjetividades, sexualidades, condutas sexuais, comportamentos, cuidados de si, inferindo estratégias de prevenção determinadas, pois, abre aspas, são os meios que carregam significados porque eles operam como símbolos, os quais afirmam ou representam o significado que nós desejamos comunicar. Fecha aspas, Hall, 1998. Além disso, ao constituírem um imaginário sobre a doença, também criam representações sobre a identidade do portador da doença, com rótulos aqui expostos tais como, sem percepção de cura, morte anunciada, fisicamente debilitado, fadado à solidão, abre aspas, estas campanhas desinformam mais do que educam. Fecha aspas, Aires, 2002, página 12. Devido a este tipo de vinculação, o uso de preservativo só diminui. Desde 2006, as taxas de mortalidade voltam a crescer e, em algumas regiões, superam as da década de 1980. Cabe fazer uma análise das relações da doença com processos de exclusão, discriminação e representação da sexualidade e das relações de gênero. É preciso produzir estratégias didáticas e tecnológicas que se aproximem das realidades desses alunos, produzindo a aprendizagem necessária enquanto política de prevenção, já que o conhecimento adquire significado quando é baseado em um contexto social próximo e cotidiano, onde se possa posicionar-se frente a ele com atitudes e práticas favoráveis de prevenção. Sendo que, nos livros analisados, apesar dos avanços científicos sobre a doença, medicamentos, qualidade de vida do doente, essas informações não estão presentes nestes livros, um conteúdo silenciado em detrimento de outros considerados mais necessários ou úteis por relações políticas e econômicas de editoras, organizações de saúde, governos, etc. É preciso questionar tanto os materiais que ensinamos, a forma como ensinamos e quais os sentidos que damos aos conteúdos, atentos à linguagem empregada em tais metodologias, seus poderes, lugares, contextos, regras que se inscrevem no jogo persuasivo ideológico que marcam identidades e corpos. Outra questão observada na pesquisa é a frequência do endereçamento deste conteúdo a séries anos específicos. Quadro 1. Período de 2000 a 2011. Frequência do conteúdo sobre AIDS nos livros da sexta série igual a 2. Frequência do conteúdo sobre AIDS nos livros da sétima série igual a 4. Frequência do conteúdo sobre AIDS nos livros da oitava série e oitavo ano igual a 2. Frequência do conteúdo sobre AIDS nos livros do nono ano igual a 2. Fonte, Cristiane Castro Ramos Abud. Onde, verifica-se que a faixa etária mais atingida é a partir de 13 anos, população cada vez mais ativa sexualmente, em um período de descobertas, desejos e curiosidades sobre a sexualidade. Outras questões também poderiam e podem ser mais exploradas posteriormente, como as editoras escolhidas, formas de escolha destes livros, concepções dos autores dos livros, que também fazem parte da gramática e da cultura escolar. Não se tem o intuito de, abre aspas, tentar descobrir uma verdade que estaria encoberta ou escondida, fecha aspas, a respeito dos discursos sobre AIDS nos livros didáticos de ciências do sexto ano à oitava séries, mas sim perceber, abre aspas, que efeitos as representações tiveram e têm sobre sujeitos, como elas constituem os sujeitos, fecha aspas, Louro. 1999, página 10, sendo estes professores, alunos, comunidade escolar como um todo. Os saberes prescritos pela escola e seus artefatos de poder devem ser permanentemente contestados, subvertidos, desafiados, demonstrando que tanto as identidades quanto a subjetividade são mutáveis históricas. A ação mediadora do professor e de seus instrumentos pedagógicos irão contribuir para o desenvolvimento de processos de aprendizagem dos conteúdos escolares, por isso o ensino de ciências deve ser cada vez mais crítico e próximo à realidade de sua comunidade escolar, possibilitando o acesso a novos significados e interpretações para uma intervenção e emancipação social e cultural. Perceber as práticas e discursos presentes na complexa rede dos artefatos históricos escolares enquanto estratégias que engendram conhecimentos, pensamentos, ações implicados na produção histórica e cultural de particularidades de subjetividades, sujeitos, passa também por onde, como e o que se aprende no processo educacional produzindo cada vez mais significados que se inscrevem, marcam os corpos e a alma dos sujeitos. O ensino de ciências envolve, portanto, conflitos, rupturas, desconstruções entre a linguagem cotidiana, a científica e a abordada nos materiais didáticos que precisam ser repensados e revisitados. O currículo, portanto, deve ser entendido e trabalhado como um texto cultural, aberto a múltiplas interpretações, diversas formas de narrar e narrar-se. Como uma escrita em permanente construção, ele será o problematizador do cotidiano escolar, produtivo em suas possibilidades enunciativas, potência e formas de imanência. Um artefato construído em espaços culturais, artísticos, estéticos, midiáticos, em constantes disputas de saber e poder em torno de diferentes significados e práticas, obtendo uma dimensão política e poética da diferença. Referências: Amato Neto, Vicente, Pasteur, Ki, Jacir. 30 anos de HIV no Brasil. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 de dezembro de 2012. Opinião. Disponível em http://www.folha.uol.com.br/fsp/opinial/81337-30-ano-de-brasil.shtml. Acesso em dezembro de 2012. AUC, FH. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Epidemia e Evolução do Tratamento. Em Colombini, MRC, ORG. Leito de Ian AIDS, uma experiência multiprofissional. São Paulo, Ateneu, 2001. Aires, Josi, R.C. Mesquita. Práticas educativas e prevenção de HIV/AIDS, lições aprendidas e desafios atuais. Interface, Comunicação e Saúde Educativa, Botucatu, V6, N11, página 11, 24, 2002. Bartes, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1990. Bastiani, Janelice de Azevedo Neves, Padilha, Maria e Taira Coelho de Souza. Aspectos epidemiológicos da AIDS em Florianópolis, SC, Brasil. Escola Ana Neri, Rio de Janeiro, V16, N3, página 569-575, 2012. Acesso em março de 2014. Benito, Agostinho Escolano. É o manual como texto. Proposições, Campinas, V23, N3, página 3350, 7-10, 2012. Bittencourt, Circe. Ensino de História, Fundamentos e Métodos. São Paulo, Cortes, 2004. Bourdieu, Pierre, Chartier, Roger. A leitura, Uma prática cultural, debate entre Pierre Bourdieu e Roger Chartier. In, Chartier, Roger, ORG. Práticas da leitura. São Paulo, Estação Liberdade, 1996. Canto, Eduardo Leite. Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, 9º ano. SP, Editora Moderna, 2009. Costa, Alice. Coleção Ciências e Interação, 6ª série. Curitiba, Positivo, 2008. Costa, Gilberto. Em três décadas, 608,2 mil pessoas foram infectadas pelo vírus da AIDS no Brasil. Agência Brasil, Brasília, DF, 28 de novembro de 2011. Disponível em http://memoria.ebc.com.br. Agência Brasil Notícia 2011-11-28. Em três décadas, 6.082 mil pessoas foram infectadas pelo vírus da AIDS no Brasil. Acesso em março de 2014. Doel, Marcos. Corpos sem órgãos, esquizoanálise e desconstrução. In, Silva, Tomás Tadeuda, ORG. Nunca fomos humanos, nos rastros do sujeito. Belo Horizonte, Autêntica, 2001. Do Céu, Inés. La Gramática Escolar de La Escuela Argentina, uma análise desde La Historia de los Guardapovos. Anuário de La Sociedad Argentina de Historia de la Educación, Buenos Aires, N4, página 11, 37, 2003. Estado tem maior índice de casos de AIDS por habitante do país. Jornal do Comércio, Porto Alegre, 29 de novembro de 2011. Disponível em http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php.interrogação code n igual a 79908. Acesso em março de 2014. Figueiredo, Maria Terezinha, Condeixa, Maria Cecília. Ciências, Atitude e Conhecimento, 9º ano. São Paulo, FTD, 2009, A. Ciências, Atitude e Conhecimento, 8º ano. São Paulo, FTD, 2009, B. Forquim, J. C. Saberes Escolares, Imperativos Didáticos e Dinâmicas Sociais, Teoria e Educação, Porto Alegre, N. 5, página 28, 49, 1992. Foucault, Michel. Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão. Petrópolis, Vozes, 1999. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Compromissos da Escola. Brasília, D.F., 2013. Disponível em http://www.fndi.gov.br. Arquivos categoria 125 guias, download 7.363, PNL de 2013. Compromissos da Escola. Acesso em 2014. Furlani, Jimena. Gênero e sexualidade nos materiais didáticos e paradidáticos, representações de gênero e sexualidade nos livros didáticos e paradidáticos. Salto para o Futuro, Educação para a Igualdade de Gênero, Brasília, D.F., ano 18, Boletim 26, página 39, 46, novembro de 2008. Jeon Schneider, Fernando. Ciências Nosso Corpo, 7ª série. São Paulo, Ática, 2000, 7ª série. São Paulo, Ática, 2005. Jiami, Alain et al. Enfermeiras frente à AIDS, Representações e Condutas, Permanências e Mudanças. Canoas, Editora Ubra, 1997. Goffman, E. Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. Rio de Janeiro, Zahar, 1982. Hall, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro, D.P.I.A., 1998. Louro, Guacira. Gênero, Sexualidade e Educação, Uma Perspectiva Pós-Estruturalista. Rio de Janeiro, Vozes, 1999. Luz, Maria de Lá, Santos, Magali Terezinha. Vivendo Ciências, 7ª série. São Paulo, FTD, 2006. Ministério da Educação. Portaria Normativa, N7, de 5 de abril de 2007. Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução dos programas do livro. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 de abril de 2007. Seção 1, página 12, 13. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. História da AIDS, 2013. Disponível em http://www.aids.gov.br/pagina/historia-da-AIDS. Acesso em março de 2014. Novoa, Antônio. Os professores e as histórias da sua vida. Em org. Vidas de professores. Porto, 2007. Oliveira, Sueli B. Weinstein, Charles. AIDS, duas décadas. Epidemia, pandemia, vulnerabilidade social. O que vem depois? Em Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Prevenção do HIV/AIDS para Profissionais de Saúde Mental. Brasília, DF, 2004. Urbis. AIDS, apesar do suposto controle, Brasil registra quase 600 mil casos desde sua descoberta, 2010. Disponível em http://www.urbis.org.br/analise/9/AIDS-apesar-do-controle-Brasil-registra-quase-600.000-casos. Acesso em 2014. Pedersoli, Jenner, Wellington, Moacir. Ciências Naturais no Dia a Dia, 7ª série. Curitiba, Positivo, 2005. Queiroz, Nana. Número de jovens com HIV cresce no Brasil. Veja, São Paulo, 1 de dezembro de 2010. Saúde. Disponível em http://veja.abril.com.br/noticia/saude/número-de-jovens-com-hiv-cresce-no-brasil. Acesso em março de 2014. Rago, Luzia Margaret. A Aventura de Contar-se, Feminismos, Escrita de Si e Invenções da Subjetividade. Campinas, Editora Unicamp, 2013. Redação. AIDS, cresce o número de casos de contaminação entre jovens e gays no ex. Folha Vitória, 28 de novembro de 2013. Disponível em http://www.folhavitoria.com.br. Geral Notícia 2013-11. AIDS, cresce o número de casos de contaminação entre jovens e gays no ex. HTML. Acesso em dezembro de 2013. Rose, Nicolas. Como se deve fazer a história do eu? Educação e Realidade, Porto Alegre, V26, N1, página 33, 58, Ju, 2001. Santana, Olga et al. Ciências Naturais, 8ª série. São Paulo, Saraiva, 2008. Santos, Luiz Henrique S. Oliveira, Dora Lúcia, C.L. Gênero e Risco de HIV/AIDS nas Campanhas de Educação em Saúde através da Mídia. Em Reunião Anual da AMPED, 29, 2006, Caxambu. Anais. Caxambu, 2006. Disponível em http://reunial.amped.org.br/trabalhos/trabalho/gt2-3-2294-int.pdf. Acesso em dezembro de 2013. Biopolíticas de HIV/AIDS no Brasil, uma análise dos anúncios televisivos das campanhas oficiais de prevenção, 1986-2000-2002. Tese, doutorado em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. Incorporando outras representações culturais do corpo na sala de aula. In, Oliveira, Daisy, Org. Ciências na sala de aula. POA, Mediação, 2002. Sefiner, Fernando. AIDS, Estigma e Corpo. In, Leal, Ondina, F, Org. Corpo e Significado, Ensaios de Antropologia Social. Porto Alegre, Editora da Universidade, UFRGS, 1995. Schopenhauer, Arthur. Do Sofrimento do Mundo. São Paulo, Martin Claret, 2001. Silva, Cristiane Beretta. Gênero e Sexualidade nos Livros Didáticos de História, Algumas Questões sobre Produções de Subjetividades. Em Seminário Internacional Fazendo Gênero, 7, 2006, Florianópolis. Anais. Florianópolis, Editora UFSC, 2006, página 8. Sontag, Susan. AIDS e Suas Metáforas. São Paulo, Companhia das Letras, 1989. Treschler, Paula. AIDS, Homofobia, and Biomedical Discourse, an Epidemic of Signification. In, We Trip The Light Fantastic, SLSN, 19. Disponível em HTTP, Experienciage com Femeti Femetinti em Circular Cambridge, porcento, 20 University, porcento, 20 Press, porcento, 20, porcento, 20 Culture, porcento, 20 Society, porcento, 20 And, porcento, 20 Sexuality, PDF, P, Age 345. Acesso em 24 de julho de 2012. Vale, Cecília. Coleção Ciências, Vida e Ambiente, 6ª série. Curitiba, Positivo, 2005. Wortmann, Maria Lúcia, C. O uso do termo representação na educação em ciências e nos estudos culturais. Proposições, Campinas, V. 12, N. 1, página 151, 161, 2001. Artigo recebido em 8 de abril de 2014. Aprovado em 31 de agosto de 2014.